Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo A3. Aqui é o Mario e ao meu lado está o Jomon. Olá. E do meu outro lado não tem ninguém, porque o Jefferson passou por uma operação. E segundo ele, ele tá com a vesícula aberta e tá vazando. Ele tá numa mesa de açougue, né, nesse momento. Ô, Jomon, você assistiu o novo episódio da Pokémon Generations? Essa é aleatório, beleza. Eu assisti. E aquela dublagem é horrível. É, não, eu concordo, mas... É, a gente comentou na semana passada que a gente gostaria de ver a batalha do Red contra o Gold, né? Mas eu vou falar que eu gostei muito da batalha do Green contra Elite Four, cara. É algo, assim, que eu tava imaginando... Como seria, sabe? O Green é o Blue, né? Eu sempre chamo ele de Blue. Mas é o Green. É o Green no Japão. Eu não tô no Japão. É o Green em qualquer lugar. Não, nos Estados Unidos era o Blue. Bom, originalmente é o Green. Aí nisso... Mano, eu achei só ele muito... Tipo, todas as batalhas cortadas, não dá, né? Óbvio, são 5 minutos pra mostrar aquelas batalhas. Mas a Elite dos Fora, eu vou te detonar. Caramba, mano. Cadê a amizade que era pra existir, sabe? Os caras só vão na ignorância um pro outro. Então, tem dois pontos. Eu acho que o que eu mais gostei foi a arrogância dele. Eu acho isso da hora de colocar no personagem, porque é assim que ele é no jogo. Mas ele chega no Bruno. Ah, Bruno, vamos batalhar. Aí, eu não sei que Pokémon que ele usa um golpe e já o Machamp, tipo, sabe, vai pra parede, quebra e ele já segue em frente. É um Pidgeotto que ele usou. Detalhes, né? Eu não sei qual o consultor de física que eles têm no pra fazer o anime, mas acho que não faz sentido, né? O Machamp ficar segurando o Pidgeotto pelas asas e ele continuar ainda seguindo o impulso, né, do voo e mandar ele pra frente. Mano, né? Era o golpe, velho. Ele tava dando, sei lá, Bird, sei lá o que que era. Mas tudo, mano, eu achei, acho que a parte mais legal, assim, foi a animação pra quando a mina de fantasma, que eu não lembro o nome, a velhinha, e ela usou o Gengar, que aí ele sai pelo báculo. Eu achei muito legal aquilo. Ah, é, parabéns pra quem tá gastando uma grana aí em fazendo efeitos especiais nesses episódios aí. É, não, as lutas normalmente nem... Ele até usa, não, os tipo ao contrário, não usa? Como tipo, assim? Ele, quando era um venenoso, eu esqueci quem era que ela tinha usado antes. Era venenoso, ele usou o Raidon. Quando era só o gelo que ele usou de psíquico, porque foda-se. Mas aí no... E por que ele vai usar o Pidgeotto? Ah, não, faz sentido, é voador. Né? Tipo, voador contra lutador. Exatamente. Né? Aí ele tava lembrando dos tipos. E eu pensava que o Blastoise ia vencer com a Ice Beam. Bom, essa semana a gente foi pego muito de surpresa por um hype tremendo do NX, né? Tem muita gente comentando, principalmente produtores e produtoras em geral de jogos, e também tiveram algumas especulações em relação ao jogo, né? Começando pelo CEO da Pokémon Company, que já falou que o NX vai ter jogo de Pokémon incluso, né? Feito pela Game Freak, né, que eles falaram. Ah, sim, né? Esse é o detalhe. Eu não sei se a galera tá esperando que, de fato, seja um jogo canônico de Pokémon, né, da franquia de jogos de RPG, né? Talvez, então, a galera talvez espere um remake, um port de Sun Moon. Será que dá pra esperar isso? Então, não sei, porque Pokémon é só que a cada 3 anos, mais ou menos, uma nova geração. Sim. Então, era de esperar que fosse uma nova geração, né? Então, é 6, né? Era pra ser 6, né? Mas aí tem 3 no meio, é bem estranho, não era? Bom, mas ele comentou que o NX tá tentando mudar o conceito do que significa ser um console de mesa e portátil. Basicamente, ele afirmou que vai ser um console híbrido, né? É loucura, né? Essa loucura que é o NX. E depois disso veio a Ubisoft falando que o NX é a quinta maravilha do mundo, né? Eles simplesmente, tipo, colocaram o NX no pedestal e falaram que a Nintendo aprendeu muito com os erros do Wii U e que o NX vai ser um console fácil de se usar, que vai ser fácil pro jogador aprender a utilizar, etc, né? Bom, mas enfim, aí a Ubisoft também falou que eles construíram algo que vai ter a chance de trazer uma experiência diferente do que tem hoje em dia. É aquela coisa, eles falaram muito bem, mas não falaram nada do que o console só ele tem também. Vai ter o Zumbi X, né? Zumbi X? É, tipo Zumbi U, só que vai ser Zumbi X. Ah, sim, é assim. E aí, por fim, a gente recebeu um rumor, né, de que a Nintendo iniciou a produção do NX e que a empresa já teria encomendado 10 milhões de unidades pro primeiro ano, né? Sei lá, isso aí é mais ou menos 5 milhões a mais do que a quantidade vendida do Wii U, tipo, no mesmo período, sabe? Mano, eu tô com a impressão que até essa frase da Ubisoft, tipo, é um console fácil, é um console pra todo mundo, a Nintendo aprendeu aprenderam com os erros do passado. É tudo Wii U, tudo de novo? Falaram a mesma coisa no Wii U, que ia ser 30 Friends, essa coisa toda. Era tudo fácil pra third party. Aí lançou, não deu em nada. Eu tô achando que é o Wii U tudo de novo e eu tô com muito medo. Estou com muito medo. 10 milhões de unidades pra mim é muita coisa. É, além disso, a gente não sabe nem quando ele vai ser anunciado, né? Houveram rumores que ele seria anunciado antes da TGS. TGS passou. Aí a galera tá falando, não, então até outubro eles têm que apresentar, né? De fato eles têm que apresentar, mas a gente não viu nada até agora. Você acha que essa demora não tá atrapalhando? Não sei. Sinceramente, isso eu não sei se tá atrapalhando. Mas eu não sei quando eles querem. E aquela coisa, era pra março que era pra lançar o NX? Porque agora vai. Tá muito tarde. Agora não, ainda dá tempo. Mas só que daqui a pouco tá ficando muito tarde pra lançar o NX. Ou eles querem só anunciar em janeiro do ano que vem, pra não atrapalhar as vendas de final de ano? Eu não faço mais ideia. É, eu também não. Talvez eles anunciem só em janeiro mesmo e criem expectativa. Mas uma janela de 2 meses, eu acho um pouco curta, né? Eu acho que eles já tinham que estar falando nisso, considerando que as concorrentes já anunciaram seus próximas gerações de consoles, assim. Gerações, entre aspas, né? É, mas vai demorar um pouco até que elas cheguem nas prateleiras, né? Mas o pessoal já tá falando disso e já tá criando buzz, né? Chegou a hora da Nintendo apresentar algo. Nessa semana, na verdade foi no início da semana, um pouco antes do lançamento do Shin Megami Tensei 4 Apocalipse, saiu a run na internet, todo mundo já tava jogando o jogo, e aparentemente na batalha do final, contra um dos final bosses, o jogo tinha uma frase em japonês. E aí nisso a Atlus foi conferir se tinha mesmo, se não era só por causa da versão pirateada dos caras, e sim, tinha mesmo. E eu achei uma legal que a Atlus chegou e se desculpou, falando, ah não, os nossos beta testers, eles eram tão bons que eles não acessaram nenhuma vez, eles não conseguiram atender os pré-requisitos pra acontecer algumas frases do jogo, né? E aí nisso eles não conseguiram descobrir que tinha a frase do jogo em japonês ainda. E eu achei muito interessante a Atlus se manifestando assim, falando, ah, a gente vai tentar arrumar isso, ela ser transparente desse jeito, ela admitir pra todo mundo, não, é erro nosso mesmo isso, desculpem quem comprar, mas isso acontece muito raramente, tanto que os nossos caras não conseguiram ver isso. O que você acha dessa relação? É que eu sou meio fag da Atlus, né? E aí, o que você acha dessa relação público-empresa? Desculpa, mas eu sei que tu é beta tester, mas o texto corrido não tem nada a ver com o jogo, tipo, provavelmente é um documento que o cara tem que seguir, arrisca lá e traduzir tudo, entendeu? É uma falha, você nunca viu isso nos jogos da Nintendo, por exemplo, porque a Treehouse é muito boa no que ela faz. Sim, né? Sim, também ganha bem mais, né, vende bem mais. Eu só não posso, eu acho que nos dias de hoje é uma falha muito grande, é que eu venho de uma época em que eu tinha que jogar jogo traduzido porcamente, sabe? Era muito comum ver caractere japonês no meio do jogo. E, enfim, né? Eu já tô acostumado com esse tipo de coisa. E provavelmente se eu pegasse, eu passaria batido. É que é uma frase tão mínima. E pelo que eles falaram, eles não se traduz tudo. Tem texto, porque tem texto que nunca vai aparecer dentro do jogo. Esses textos, pra economizar, eles não traduzem. Eu não sei como eles fazem pra descobrir quais textos aparecem no jogo e quais não. Mas, aparentemente, não é só um texto corrido. Você sabe o que significava? Eu consegui ler, mas só que é a parte isso, né? É porque é spoiler. Então, e fora que eu descobri que era spoiler, eu me fudi. Eu sei um final boss do jogo, mas tirando isso, é que o cara postou a print screen, né? Eu consegui entender tudo que tava escrito, só que é aquela coisa, né? Não vou falar. Mas um cara que não entende japonês, ele não vai conseguir ler aquilo. E aí, mas só que é só numa opção, numa luta, e ele vai fazer uma coisa de dar power up ou não no boss. Então é muita parte mesmo, é muito pequeno. É chato que tenha. E não é o primeiro jogo da Atlus, que o Devil Survivor de 3DS também tem texto em japonês, e o Devil Summoner Soul Hackers também tem alguns pequenos textos em japonês que a Atlus esquece. Fazer o quê? Bom, pra gente concluir nossa jornada de sermos Pokémon 3, a gente não poderia deixar de falar das novidades da semana de Pokémon Sun and Moon. Mas porque fala sim, a verdade que Pokémon salva o Nintendo 3, porque pelo menos tem notícia toda semana, alguma coisa, né? Que sem Pokémon toda semana ia ficar complicado. Eu tô na expectativa da Nintendo realmente anunciar o NX em breve, porque Pokémon tá salvando a semana da Nintendo, né? Foi muito complicado essa semana, assim, em relação a notícias e coisas que estão acontecendo, né? É, no máximo a gente tá tendo o Link cozinhando lá. Uou, sabe? Emoção, destaque da semana. Bom, como não poderia deixar de ser também, eles anunciaram novos Pokémon, né? É, tem dois macacos agora. Um chama Passimian e outro Oranguru. E bom, eu não sei quanto a você, os dois, um é do tipo Fighting e outro é do tipo Normal Psychic, né? E se eu não me engano, o Passimian ele tá só em Pokémon Sun e o Oranguru tá só em Pokémon Moon, né? É, o macaco psíquico tá no mundo. Então, o grande problema de ter esses negócios tropicais, esses bichos meio baseados em áreas tropicais, é que eles são muito coloridos e, sei lá, eu achei meio feios, né? É, eu achei, na verdade, o Oranguru mais feio do que o Passimian. É possível que eu tenha o Passimian, mas... Eu gostei mais do Oranguru. Eu achei o Oranguru... Olha que bonito que é ter gosto diferente. Eu gostei mais do Oranguru. Ainda bem que você vai pegar o Pokémon Moon, né? Sim, exatamente, mano. A minha irmã também gostou mais do Oranguru, só que ela vai pegar o Sun. Vida que segue, então, né? E... Bom, eles mostraram a evolução do Rockruff, só que eles colocaram o nome como Lycanroc. A gente já tinha explicado, né? Um tem a forma diurna e outro tem a forma noturna. Não sei nem se pode falar diurna, né? Mas um evolui de dia e outro evolui de noite, né? Só que na descrição ficou meio dúbio o negócio, porque fala que uma evolução depende do sol que Solgaleo tem e o outro que depende da luz do ar que a Lunala tem, sabe? É, eu espero que não seja tipo exclusivo de cada versão. Então... Eu acho que é isso. É infelizmente é exclusivo de cada versão. E aí você vê pela primeira vez a evolução sendo exclusiva, né? Então, aí eu vou ficar um pouco chateado porque eu gostei mais da versão noturna, né? Tipo, achei a descrição dele mais da hora, né? Gostou mais do, como dito na semana passada, mais do Zoroark do que do Garurumon. Não tinha falado do Garurumon, eu tinha falado do Kyubimon, na verdade, que eu acho mais bonito. Porque falaram também o bicho lá do Monster Hunter, e ele parece mesmo o lobo. Ah, o lobo? É, no Monster Hunter eles colocavam o nome, começava como Lobo Cinzento, não era? Aí depois virou só Lobo. Eu só lembro do Suezo. Mas era isso mesmo, era só Lobo Cinzento. Lobo Cinzento. Então, aqui ó, tipo, tô lendo aqui, In the World of Pokémon Moon. Eu imagino que seja exclusivo pra cada versão. É, eu voltei que acharam um amiguinho pra trocar então, porque eu quero a versão de noite. Mas agora outra questão, é onde ele evolui ou é onde ele é criado? Mano, eu... Que nem o Eevee, você tá perguntando, né? Sim, ele, se ele evolui... Vai, por exemplo, se eu capturei no Moon, ele vai virar... De qualquer forma, ele vai virar a versão do Moon? Ou é quando ele vai evoluir que... Ou se eu pegar um do Sun e evoluir no meu Moon, ele vai virar o meu do Moon? Essa é uma boa pergunta, e por isso que eu tô achando, e eu espero que realmente não seja a versão exclusiva, né? Ele tá... Ok, você tá perguntando, por exemplo, se você pegou um no seu Moon e treinar ele até ele evoluir de manhã, né? Ou será que ele não vai evoluir de manhã e só vai evoluir à noite? Então, né? eu nem sei se vai ter diferença se você evoluir de manhã, de tarde, ele vai virar do mesmo jeito, sabe? Pro seu do Moon. Não sei se essa... Porque, assim, no início eu pensava que ia ser isso. Agora que parece que é a versão exclusiva, eu acho que ele vai só depender da versão, ele não vai depender do horário. Bom, a gente vai ter que esperar pra variar a Nintendo responder essas perguntas, né? É, no trailer eles ainda mostraram mais Z-Moves, né? Eles mostraram o Z-Move do Pikachu, que chama Catastrópica. Catastrópica. Mano, é verdade, eu esqueci disso. É o melhor nome mais... Nossa, cara, eu não consigo não pensar besteira com esse nome, velho. Nossa. É, pra gente ter um significado meio segundo as intenções, eu não sei. Pode virar uma gíria isso, né, mano? Hoje você tá Catastrópica, velho. E... Sei lá, eles falam, é o ataque mais poderoso do Pikachu, eu achei meio merda, na verdade. Depois que o Monstão foi deixado de lado, né? É, então, eles precisam dar um jeito de colocar o Pikachu de volta no meta, sabe? De algum jeito. Ah, pô, o Pikachu tá muito fraco. Mexe a Light Ball no cu dele até ele ficar rápido o suficiente pra atacar os outros bichos, sabe? Porque Pikachu sem Light Ball não funciona. É complicado, mano. Mas dá pra fazer o quê? Ele é um merda, né? E aí eles mostraram o Z-Move do Eevee. Muita gente achou foda, eu achei uma droga. É o Eevee Full Power, é isso o nome? É, eles chamam todo mundo da party. É tipo o Smash do Mega Man, sabe? Só que com 7, 8 Eevees, 8 Evolutions. É, eu achei meio zoadinho. Tipo, não faz sentido. Mano, da onde que vieram aqueles Eevees aí? Qual que é o significado da... Ele vai usar um Z-Move e aparece um monte de Eevee. Então, assim, ó, se você quer ser profundo, eu imaginei que é tipo Majora's Mask, que vem os espíritos, mas só que não são espíritos que morreram. Esses aí são espíritos das possibilidades dele. E aí ele mostra todas as possibilidades pra ele mesmo, ele fica, e as possibilidades dão poder pra ele, eu não sei. Cara, eu acho que é só igual Power Rangers mesmo, que aparece todo mundo pra usar um ataque especial, só isso. Aí não faz sentido, aí só não faz... E nem é ataque, né, eu pensava que eles iam dar, eu pensava que ia ser só mais tosco possível, eles lançar um laser tudo junto, não, eles dão um power up pro Eevee, pelo menos. É, grande bosta, sabe, tipo, eles dão uma força moral, tipo, vai lá. Você consegue, vamos ajudar? Não, não vamos ajudar. Não, aí eles mostraram também a customização do treinador, que é algo que surgiu em XY e realmente eles vão perpetuar, né? Não tem menos o que falar, eles só falaram que vai ter, tipo, possibilidade de colorir roupa e usar o look favorito nas aventuras, basicamente isso, né? Você vai poder personalizar também. Pica, você pode mudar sua roupa. E aí eles mostraram a versão alternativa do Pokémon M, né? Que vai se chamar Pokémon Refresh. Ah, tá, M, tá, entendi. É, vai ser da escovadas do Pokémon agora, né? É, agora você vai ter que limpar ele também, né? Tipo, parece que Pokémon depois da luta ele vai ficar todo fudido, vai estar com a pele rasgada, vai estar sujo. Aí você alimenta com o Pokébin. Ele vai parecer o Jefferson, né? Tudo aberto. Fica aí com a vesícula aberta, né? Você tem que arrumar. Ai, caraca. Aí, o legal disso do Pokémon Refresh é que você vai poder curar as condições, tipo, envenenamento, paralisia, né? Que é algo que, de fato, incomoda muito em Pokémon, sabe? Se seu Pokémon ficar com alguma dessas condições, você tem que correr até o centro Pokémon, curar ou usar algum dos itens que normalmente são caros, né? Ah, não são caros, mas no início de jogo é um pouco chato pegar, né? Que você tá gastando tudo em Pokébola. Não, irrita muito, porra, mano. Me irrita muito quando eu ataco ou sou atacado e sou envenenado, sabe? Na primeira geração, não tem como. Você precisa voltar, sabe? Você se fode muito se você ficar envenenado. Fica fazendo... Pra mim, o pior do envenenamento é aquele barulhinho que fica fazendo. Às vezes eu quero que o Pokémon só morra pra parar de ficar distorcendo minha tela nas gerações antigas. Podia dar eutanásia pro Pokémon, né? Vai logo, caramba. É, bom, eles anunciaram o Pokémon Bank, né? Pro suporte ao Pokémon Bank. Tá nada bom, demais. Já, né? Era mais, vocês não fizeram mais que obrigação, só isso. Tava óbvio, porque eles já falaram que o Red, Blue e Yellow ia ter pra Sun, né? Então, por exclusão, você sabia que ia ter. É, o único detalhe é que eu simplesmente vou conseguir passar meus Pokémon. Só que só vai ser dia 18 de janeiro isso, né? Tipo, só pra janeiro você vai poder passar seus Pokémon pro Sun e Moon, né? Mas eu já tava na expectativa realmente de pegar todo mundo do meu Red e passar pra lá. É, eu vou fazer isso, eu vou pegar todos. Que eu já fiz isso, eu completei a Dex de Pokémon, justamente pra quando chegar uma nova geração, só tem que passar todos uma vez, aí eu salvo no Pokémon, aí ele já liberou todo mundo na Dex e volta. E aí nisso já tava tipo todos os Pokémon no meu Pokébank esperando só pra passar pro Sun Moon pra eu liberar todo mundo lá. Você tem todo mundo no Pokémon da primeira geração? Não, não da primeira geração. De todas as 6 gerações. Ah, tá. Entendi. Você já pegou todos os seus outros jogos, já tá no bank. Já tá já, tudo no bank. Sempre, pra sempre que tiver uma geração nova, eu mando pelo bank. Vai todo mundo. Todos 600 e cacete, 700 e pouco, 721 agora. Vai todo mundo. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana, nosso amigo Roger Nivino Orellana esteve conosco em mais um grande comentário. Então eu vou pedir para o Jomon fazer as honras. Certo, começando aqui. Fala galera, foi uma surpresa muito grata ter o cast na madrugada do lunes. Ó, lunes é segunda-feira. É, sobre a pergunta, eu não gosto de detonados, acho que tiram um desafio do game, embora algumas vezes possam ser úteis nos RPGs antigos, como vocês disseram. E falando disso, quais são os melhores RPGs nos consoles Nintendo pra vocês? Eis aqui os meus: Pokémon Silver, Game Boy Color, Dragon Quest 4 de Nintendo DS e Final Fantasy 1 e 2, Dawn of Souls do Game Boy Advance. Parabéns pelo ótimo ano de trabalho e também ao Jomon pelas loucas histórias. É, as histórias eu não fico tão feliz com a minha, especificamente, né? Bom, a gente já discutiu isso, mas a gente pode colocar Pokémon como JRPG? Pode, pra mim pode. Pra mim pode. Porque senão você vai excluir Steam of Tensei e Dragon Quest 5. Então, Pokémon pra mim é JRPG. Bom, eu acho que é muito limitante falar do console da Nintendo. Mas né? Fala dos consoles da Nintendo porque a pergunta foi essa, cara. É, então, no meu topo, tá, se for console da Nintendo, tá Chrono Trigger. Certo. E nenhum outro vai tirar. E você vê que ele gosta bastante dos antigos, né, mano? Final Fantasy 1 e 2. É, é que ele colocou o Dawn of Souls, né? Que é o meio, aquele remake da hora feito pro PSP e depois portado. Não, né? É feito pro GBA e depois foi pro PSP, não foi? Eu acho que é o contrário. Pô, mas o PSP é da época do DS, velho. Ah, então sei lá. E Pokémon Silver, que é um dos bons Pokémon. Ele é um Quest 4 e é port também, mas só que eles são bem... São comparados com os últimos, ou até com o Chrono Trigger que você tá falando, são RPGs mais rudimentares. Mas eu queria colocar o Final Fantasy 4, É, porque não posso colocar os dos PlayStation por causa da limitação, né? Do DS, então, não vai do DS? É, não sei, eu acho que o 2D é melhor, acho. Justo, justo. Tem muita gente que não gosta. Calma, tem mais um, Mario. Chrono Trigger. Precisa ser 3? Ele não falou 3. Deixa eu ver quais são os melhores. Faz 3 que ele fez 3. Não, eu não sei. Eu realmente não sei. É difícil, porque a maioria dos RPGs que eu gosto são de outras plataformas. Mas se for pra botar, eu vou botar Gane e Bunroku aí. Acabou. Nossa, você nem jogou, caralho. É, mas eu tenho uma consideração pra ele. Que filha da puta. É, vai, eu vou colocar dos meus favoritos. É, o The Ordens with You. Em primeiro. Ah, é, não, então tá. Então The Words in the Field entra. E sai o Ganei. Isso. De preferência, né? Imagina assistir o Chrono Trigger e continua o Ganei. É, The Words in the Field, vai, eu vou seguir Pokémon, porque Pokémon, eu coloco mais coloco Pokémon White. E, pera, eu tinha esqueci. Ah, Final Fantasy 3, que é o Final Fantasy 6 do Super Nintendo. É que, mas o problema, assim, é que em plataforma Nintendo, eu não joguei Golden Sun. Que falam muito bem. Puta, tem Earthbound, né? Earthbound é da hora. Mano, Mother 3 entra, hein? É Mother 3 consegue entrar. Ó, eu também não incluí o Rune Factory, mas eu não sei se ele considera de RPG, mas se puder considerar. Ó, então, eu queria colocar Rune Factory então, mas o Rune Factory do Wii, que eu acho. O do DS é bom, mas o do Wii é legal. Se for pra falar de Pokémon, eu queria colocar o Pokémon Rubi e Safira. Rubi e Safira. É, então, a Nintendo, ela teve uns bons de RPGs na época do Super Nintendo, né, mas... GBA tem o que mais? Eu não lembro, tinha outra franquia de RPG da Nintendo que eu esqueci agora. E os Dragon Quest eu não joguei a maioria. Eu só acabei jogando só o 4 e o 1 e o 4. E eu comecei o 5 e eu tenho o 7, só isso. Perguntinha da semana, quais são os 3 de RPGs gerais para qualquer plataforma que você mais gosta? Não deixe de responder e aproveite para comentar o que você achou do episódio, se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma crítica, se você, sei lá, quer discordar, concordar de algum ponto nosso. Se você está escutando o episódio pela primeira vez, a gente lança podcast toda segunda-feira, então não deixe de assinar o nosso feed. É isso, até o próximo episódio.